Se que tivesse levado porrada. Programa Paracatu Zoom entrando no ar mais uma vez, quarta-feira, hoje emocionado. Estamos aqui quase chorando, tem até latinha de lágrimas em cima da mesa e tal. Porque, repete esse troço. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Sabe como surgiu essa história de nunca conheci que tivesse? É um poema, chama Poema em Linha Reta, do Fernando Pessoa, né? E o D2, quando a gente começou a montar o Paracatu Zoom, né? Boa tarde, gente, tudo bem e tal? Quando a gente começou a montar o Paracatu Zoom, a gente queria alguma entrada pra me começar a me cobrar. Porra, cara, fala, né? tem alguma coisa que você precisa puxar na chamada desse programa. As pessoas precisam saber o que é o Paracatu Zoom, precisa ter a chamada. E aí eu me lembrei de uma banda, lá dos idos de 80 e qualquer coisa, né? Que quando a gente fazia shows aí com Itamar e com um monte de gente, conheci uma banda chamada Patif Bear, né? E essa tal de Patif Band tinha entre as músicas essa música aqui pra, né, que eu ouvi e fiquei encantado com essa música. Você viu que... Aí hoje, cara, tô vindo pra rádio, quem é que tá aqui? Tá o Paulo, né? Que é o cara da Patif Band. Yes. Yes, como é que é? Nunca conheci. Nunca conheci que tivesse levado porrada. Ah, eu? Demais. Demais essa história. Tem sido campeões em tudo. Campeões em tudo. Pois é, e aí quem é o Paulo Barnabé? Quem sou eu? Por favor. Eu não sei. Só que ele é Fernando Pessoa, cara. Eu tenho vários heterônimos e tal, etc. Então... E o Paulo tá vindo pro Festival Contato, tá vindo. Vai tocar amanhã, não? Você só vai bater não? Vai tocar. É. Amanhã eu vou estar com uma redução da Patife. Não vou estar com a Patife inteira, entendeu? Como começou a Patife? Redução, vamos começar... Ela vai estar um trio. É uma redução que é mais experimental. Eu trouxe pra cá fazer um som mais experimental, que é são três músicos, né? Eu tocando bateria e cantando. O André Fonseca, que participou dos meus dois trabalhos, do primeiro, o Branquinho, né, o Patifinho, e o Corredor Polonês, ele foi o guitarrista desses dois trabalhos, e o outro músico que toca barítono, né, sax barítono e tenor. Então a gente vai tocar uma redução da Patife, não vem a Patife inteira. E entendeu? A Patife começa quando? Quando começou a Patife? A primeira... Olha, eu, quando eu parei de jogar com a Rio, em 84, o último show que eu fiz foi na... A gente estava em cartaz no Sesc Pompeia. Tubarões Voadores? Tubarões Voadores. Aí, a partir daí, eu já estava começando a querer fazer algum trabalho próprio, né? Então, a partir daí, de 84, eu comecei a experimentar, fazer um som, armar, pegar um pessoal, né? Então, começou por aí, 84. E aí a banda, você falou que naquele momento já surgiu com uma banda grande já. Era um quinteto, né? Na época eu peguei alguns músicos que tocavam com a Rio, que era o Duda Neves, o Tavinho Fialho, a Regina. Tudo, gente, era tudo, pelo pessoal, pouca coisa, né? O pessoal da base, Regininha... da base do Arrigo. E eu, a Regina Porto, que tocava piano, que fez a parceria de versões eletrônicas com a Rio, né? O Duda Neves, o Tavinho Fialho. E tinha um guitarrista. O guitarrista eu sempre trabalhei com mais de um. Na época eu acho que era o Tuba, que tocava O Tuba, ele tocava naquela banda Sossega Leão, se lembra? Sim, era o guitarrista Sossega Leão. Sim. Bom, isso nós estamos falando de 1984, 85, aí, né? Aí eu comecei com uma opereta chamada João Bobos e as Bonecas Infláveis. Sim, né? E aí eu fui até... O que que era, Juiz? Era uma mini ópera, uma falsa ópera que eu fiz com outro parceiro aí, que é o Robson Borba, outro compositor de Londrina, né? Eu sou de Londrina, uma rica de Londrina, um Robson de Londrina e tal. E aí... Junto com o Bortolotto, essa galera, não? O Bortolotto é uma geração mais nova. A gente é aquela geração mais velha de Londrina. Tinha um sujeito que escrevia, o Ademir Assunção. Ademir Assunção, ele não é do Paraná, ele foi do Paraná. Sim, ele é aqui da Araraquara, né? É. Ele aqui do lado. Ele foi lá, conviveu lá, ficou, participou da atividade cultural de lá. O Ademir Assunção também é considerado. Pois é. Que a revista, né? Coyote, as coisas. Até hoje de presente, né? Vocês estão tudo olhando assim, fala, papo de dinossauro isso, né, cara? Marco tá aqui com a gente, Marco Escrivão. Uma fala. Época que eu não era nascido. Com certeza, mas né? Mas olha, cara? Eu acho que. Não é. A arte é sempre arte, ela não tem idade, não tem. Independente. Nada, não. Exatamente, não tem essa coisa. E aí a gente tá recebendo aqui também o Danilo Moreno, né? Que é do jornal Primeira Página, né? Danilo vai contar para nós como é que foram as eleições. Aproveitar o Paulinho que tá aqui. O Paulinho vai fazer uma análise também junto com a gente das eleições. Análise vai falar que... financeira. Tal. Bom, enfim, mas só para encerrar então esse papo, então surge daí essa história. Nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada, que para mim foi uma referência maravilhosa. Foi justamente do momento que eu saio ali de Araraquara, que a gente começou a ter contato com o Arrigo, com vocês, um pouco menos até, porque nos shows que a gente faz aqui, que era a TT, Arrigo, Itamar, enfim, vinha bastante gente, Vicente já também já tinha um outro lado, mas lado B, né, que a gente brincava, né, que era um pessoal que a gente fazia muito show nos anos 80, né, e era muito esse povo. Então, nunca conheci ninguém que tivesse levado porrada. É, pra mim, assim, uma referência, é a cara da Paracatu Zoom, que é do Tom Zé. O Paracatu Zoom, né? Esse Paracatu Zoom tal, que é do Tom Zé também. Uhum. Que eu me lembro quando a gente deu aula junto na Oficina Cultural Três Rios, lembra? O Tom Zé deu aula comigo nessa época lá. Tá. E a gente, uma vez conversando, ele não sabia como fechar uma música. E ele fechou maravilhosa, um A e um O, né? Que ele começa e tal. E ele fecha com esse Paracatu Zoom, né? Quer dizer, o que, que é isso? Não tem. Bom, mas aí depois dessa aula enciclopédica, né? Então o Paulinho vai estar tocando amanhã, que horas? Que hora que o Paulinho toca? Acho que uma hora da manhã, parece. É, acho que vai rolar a banda Black Drawing Shocks, com a banda de Brasília legal, e aí depois rola o Patife. Calma nisso. E aí vai fechar. Lá no... Se eu não tô enganado, ali na USP, né? Oi? Campus 2? Pode falar. Não. Eu acho que é no prédio da arquitetura, da USP. É. E vai ter o Leptospirose também, que vai fechar o evento. Ah, sim, a gente também vai tocar no meio, vai abrir a... Essa banda, o Drawing, né? É, Black aí Drawing, o Patife e o Leptospirose. Bom, então o tiozinho aqui com certeza já tá dormindo, sabe? Deu 10 horas, é isso, não? O tiozinho aqui, rapaz. Tiozinho, ele viu hoje lá, o Marco viu que hora que trabalha esse rapaz, das 4 da manhã até as 8, né? Levanta cedo, caboclo, da roça. É da roça. Bom, gente, então, falando em eleições, daqui a pouco nós vamos receber uma noiva aqui, né? É, hoje é o dia das noivas, né? Tô sacaneando o Bragato, coitado. O Razão recebeu o candidato e presidente, ele é presidente do PV, né? O Bragato. É o presidente do PV, que hoje é o partido mais querido, né? Claro. Por todos os lados, ou seja, querido pelo PT, querido pelo PSDB, querido pela classe média e querido por todo mundo, enfim. Então, o Bragato, daqui a pouco, ele vai sair do banco 6h20 e vem pra cá, portanto, 18h30, Bragato chega aqui e nós vamos entrevistar o Bragato. E o Hever, né, que fez a proposta, surgiu a partir de um artigo que eu li dele, que ele chama o Bragato de... Não é noiva desejada, a noiva cobiçada. A noiva cobiçada, que é um termo do Tancredo Neves e tal, né? Mas enfim, meu caro Moreno, né? Você é de onde? Você é São Carlense? São Carlense. Nascido aonde? Na Vila Prado? Não, Tijuco Preto. Tijuco Preto. Ota nós. E aí você é jornalista lá da Primeira Página, que acompanhou as eleições. Entendi. Conta pra nós, como é que foram essas eleições São Carlense? Cara, sinceramente, essas eleições não teve clima. Não teve clima, aquele clima de eleição, sabe? Aquele clima de... candidato ali, o povo envolvido, parecia que não estava tendo até a última hora, quando apareceu a nuvem de... aquela nuvem de santinhos no chão, né? Choveu o papel no... uma hora, 2 horas da manhã, começou a chover papel em São Carlos. Caraca, é verdade, uma história esquisita. De manhã a gente acordou, a rua estava toda infestada. Esquisita. É estranhíssimo isso, né? É. Que forma estranha de fazer política, né? Paulo, nós estamos velhos, mas era diferente o nosso período, não era não, lindão? Era. Não era não? Não tinha uma coisa, pelo menos as pessoas dizerem o que pensavam, não tinha uma coisa. É, tinha. Como que você acompanhou isso? Você votou em São Paulo? Eu justifiquei agora, porque eu tô passando uma temporada em Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal é aqui no interior de São Paulo. É perto de São José dos Campos. Eu tô passando um tempinho lá e tal, mas eu justifiquei, eu não cheguei a votar. Então você não chegou a acompanhar as eleições? Lá não. Nem pela televisão, sim. Acompanhei, claro. Tá. Pela televisão acompanhei. E aí você também se identificou com a candidatura da Marina, nesse caso? Também, né? Eu acho ela super legal. É. Uma pessoa que, se eu estivesse lá, acho que meu voto ia ser... Ia ser da Marina. Ia ser. Por quê? Ela. Porque você viu como é que tá pegando fogo. Porque Facebook, ela é uma pessoa sincera, né? Ela não é carreirista, entendeu? É. Dá pra perceber que era uma pessoa sincera. Se bem que em político, você ser sincero e puro, você se ferra, né? É isso que eu tô imaginando. Mas eu sei, me identifico com isso, cara. Eu acho que político, o carreirismo na política é que nem carreirismo na música. É uma droga, né? Uma porcaria. Então, eu me identifiquei muito com a Marina, mais com a Helena. Eu me identifiquei mais com a Marina. Heloísa Helena. Do que com a Heloísa Helena naquela outra eleição. Se bem que eu achei legal também a posição da Heloísa Helena. Mas da Marina eu me identifiquei mais. Tá, então a gente vai fazer o seguinte: o Marco já sinalizou aqui que a gente tem um intervalozinho de música. Já tem 15 minutos? Caraca, é rápido esse programa, né? Então nós vamos fazer o seguinte: vamos tocar alguma coisa do Patif Bad, né? Tem aí, Marco? Vamos pra gente saber aqui se tem já, porque eu só sei que você tá baixando agora o disco novo, é isso? Cara, eu tenho aqui, se vocês quiserem colocar no MySpace, será que dá pra colocar isso? Olha, Yasmin, acabei de me falar que, segundo consta, no MySpace novo não é mais possível baixar músicas. Ah, é? Mas dá pra tocar aqui direto, se eu coloco aqui, não entra? Isso talvez no próximo bloco, porque eu vou ter que fazer algumas... gambiarra. Exatamente. O que que tem aí? A música Teu Bem? Teu Bem. Fala alguma coisa assim? Não, Teu Bem é legal. Tá com a pau. Foi em 87 que a gente gravou. Então a gente vai ouvir Teu Bem e voltamos depois com o Danilo falando um pouco dessa frieza, né? Dessa coisa mórbida que foi o primeiro turno, que tá aqui o resultado. A gente vai contar um pouco também, né? Falar de muita gente. Vamos lá. Você faz tudo o que teu bem, meu bem. Você faz tudo o que teu bem. Você faz tudo o que teu bem, meu bem. Você faz tudo pro teu bem. Você faz tudo pro teu bem, meu bem. O teu negócio sai bem. Tem nego que tenta também, mas como você não há ninguém, meu bem. Um dia vai, um dia vem. Felicidades pro teu bem, meu bem. Se tá bem, tem negócio, se sai bem, tem negócio, é... Você faz tudo pro teu bem, meu bem. Você faz tudo pro teu bem. Você faz tudo pro teu bem, meu bem. Você faz tudo pro teu bem. Thank you. maracatu. Pois é, gente, voltamos. Nós fingimos que fumamos e voltamos. É o seguinte, então essa música você fez e quem também gravou foi a HCL. Eu tava te contando que eu fico ouvindo no carro bastante e tal, né? É. E dá pra viver de música, Paulinho? A vida tá boa na música? Claro que não dá. Não dá? Não, é muito difícil, né? Principalmente aqui no Brasil. É complicado. É? Não é fácil, não. Eu tenho que fazer aula, fazer outras coisas aí, porque viver só de show é difícil. Lançar uma candidatura a deputado. Não, jamais. Bom, e aí então nós voltamos aqui para a discussão da questão política, né? Que volto a insistir, daqui a pouco estaremos com o Bragato aqui chegando, né? E você estava perguntando aqui no intervalo, estava perguntando para o Danilo o seguinte, rolou algum forfé durante, você falou que estava muito calmo, cara, muito marasmótica, uma eleição sem clima. É? Sem clima, uma eleição que parecia que estava correndo normal. Um dos motivos seria o judiciário que apertou a lei, o STF apertou a lei das leis eleitorais, quer dizer, então você não pode mais, você, tudo é restringido, horário, propagandas, tudo que você fala pode voltar contra você, então é complicado. E é engraçado isso, que simbolicamente eu levantei cedo, obviamente, no dia da eleição, peguei meu guarda-chuva, porque estava chovendo, é bem velhinho. Só para variar, né? Só, né, guarda-chuva, aquele clima meio... Cara, a sensação de ir para votar, sabe, você não tinha ninguém, o negócio... Sabe, sério? Não tinha sensação, não tinha absolutamente nada. Já que nós estamos com o Fernando Pessoa na cabeça, sabe aquela história do cadáver adiado que procria? Uhum. Sabe, uma sensação de que você estava indo para um cemitério, tipo finados, uma coisa. O pessoal parece perder o interesse, né? Engraçado isso, né? Assim, parece que fica falando da eleição. É isso. Essa chuva que você falou de papéis na cidade, no madrugada, o que, que foi isso? É o que é comum, principalmente em São Carlos, eu não conheço a eleição em outras cidades. São Carlos, desde que foi proibida a boca de urna, existe a mania de 4, 5 horas da manhã os cabos eleitorais dos candidatos pegarem, passarem pros bolos de santinho e fazer eles brincam. A trilha. Eles brincam de granadas. Eles pegam os maços e jogam para espalhar no. Arremessam. E arremessam de dentro dos carros, sem sair dentro dos carros. E é engraçado que você vê na hora que você está indo no caminho do colégio lá onde você vota e tal. E eu via que era o único candidato, não era uma coisa de que nem antigamente você via o chão de papel da boca de urna, você via todos os candidatos, vários partidos. Não, você via ali, você andava quarteirões inteiros só com um candidato, né? Aí é que tá sacada. Esse candidato que você via foi o que jogou por último. Ah, tá. Se passar por baixo, os outros estão todos lá também. Cara, olha que coisa mais esquisita de fazer ali campanha, né, cara? Engraçado isso. É um jeito mórbido. Bom, mas e aí os resultados, Danilo? O que você achou? Por exemplo, questão do Aloysio Nunes foi assustador aqui em São Carlos, né? Ou seja, o cara teve quase 40% da votação para senador. Né? Um cara que estava sendo colocado em terceiro lugar nas pesquisas. Uhum. Tá? Foi o primeiro mais votado, óbvio, né? No estado, mas só aqui em São Carlos foi 40%. O Netinho em segundo com 17%, a Marta em segundo com 17% e o Ricardo Jung com 15%. Né? Por exemplo, aqui a gente tem dois cartórios eleitorais. O Netinho conseguiu nos dois, o Aloysio conseguiu liderança folgada. Tá. Aí em um a Marta em segundo, no outro Netinho. O que surpreende é o Ricardo. O Ricardo teve muito voto. 15% dos votos. Teve 15% dos votos, mas é um nome que não era falado. Sim. Era um nome que não aparecia. A primeira candidatura dele também, para o Senado. Isso apareceu. É incrível como ele apareceu. Ele subiu. Ele passou o Tuma. Ele passou, por exemplo, o Moacir Franco. Que é não é político, é um nome conhecido. É, uma coisa. E dos deputados? O que você achou do quadro? Deu aqui no... Bom, o Milton estourou, né? 36 e o Lobo Neto, 32. Depois, obviamente, quem é o terceiro candidato? O nosso amigo Tiririca. Tiririca. Né? Que aliás estão pegando o pé, cara. Eu tô bravo. Minha filha quase me bateu hoje porque eu acho que o Tiririca foi eleito com 1.300.000 votos. Ele tem que ser deputado. Deixaram ele se candidatar. Ele agora tem que ser deputado. Claro. Exatamente. Ele é deputado. Ah, mas não sei o que. Não, ele é deputado. Tem. outros palhaços que não se vestem de palhaços ali, o Tiririca pelo menos se vestiu, né? E pelo menos ele fala, eu sou que palhaço. Que é gente que passa o dia inteiro na televisão falando palhaçada, fazendo, né? Tudo vestido de terno. Se o rapaz teve mais de 1 milhão de votos... Não tem conversa, não tem conversa. Mas e aí, o que, que você achou dessa polarização? Você também, Marco, eu queria que você, sendo São Carlense, queria que você sabia. Mas essa polarização, Nilton e Lobo Neto, obviamente, a gente sabia que ia ter, né? Sim, essa polarização, sim, a gente teve 3 candidatos da cidade, deputado estadual. Aliás, cadê o terceiro? O Ayrton, que não aparece aqui. O Ayrton, ele tá com um processo impugnado no... Ele perdeu as 2 instâncias, ele tá no STF para valer os votos válidos, mas parece que... Ele tá na história da ficha suja. Na história da ficha suja. E você sabe a votação dele, não? Tem ideia? Por volta de... Geral, como não saiu aqui, geral chegou a 28 mil votos. É o que fazem as contas por aí. Deve ter sido bem votado em São Carlos, com certeza. Em, né? São Carlos ele teve 22 mil. 22 mil votos? É o eleitorado dele. Tá. É mais ou menos o eleitorado dele. O que aconteceu com essa divisão de 3, essa tríade partidária, acaba prejudicando muito os dois que realmente... Mas você que acompanha a imprensa aí diariamente, você sente mesmo que há essas 3 polarizações, essas 3... O do Nilton, por exemplo, numa entrevista recente, ele disse que na cidade tem 3 blocos de poder, sim, né? Que seria, no caso, ele, o Lobe e o Ayrton. É isso mesmo? Funciona? Os 3 casos que o Nilton se refere devem ser os 3 partidos. Sim. Porque é o PT, que é o governo atual, o PSDB? PSDB. Peraí, desculpa interromper, mas tem um bilhete na parede que está escrito convite na... Não, ouvinte na linha para o Paulo. Algum ouvinte querendo conversar com o Paulo no telefone. Vamos terminar o raciocínio aqui. Desculpa. Vai lá. Então, vamos lá. Então, a gente tem 3 linhas, porque, por incrível que pareça, apesar de serem aliados, a terceira força, assim, do DEM, o Ayrton Garcia, ele parece que destoa um pouquinho dos outros dois. Porque ele não concorda com nem com um nem com o outro. Então, ele já fez isso na campanha para prefeito, onde a gente vê que ele... E foi 22 mil votos que ele teve para prefeito também. Foi mais ou menos essa... Não, mais ou menos por aí, que a gente teve... 30, não vou lembrar, tá, mas aí você acredita que ele interfere na votação de quem? Obviamente do Lobe. Porque aí você divide a votação. Porque quem vota no PT, quem vota no Nilton, votou no Nilton, ele era o candidato. O Lobe, o que aconteceu? E tem muita gente ali que não vota no PT e viu o Lobe como uma saída. Porém, com o Ayrton ali, ele... E essa saída se polarizou. E aí, nesse sentido, por exemplo, os dois, o caso... Aliás, me parecia que havia uma aliança, um acordo, ia ter algum momento... Não, a gente, na imprensa, tem que começar a pegar mesmo... Começamos a buscar informações sobre as eleições, parecia que o Ayrton não ia sair, ele saiu... candidato. Ele ia abrir a mão da candidatura. É, foi o que eu vi, inclusive, que aliás é o que eu li que vocês escreveram, né? É, a gente pensava que o Ayrton ia abrir mão, pois ele não abriu, aí teve o problema do ficha suja, e aí a gente... É isso daí, esses 22 mil votos dele aqui em São Carlos... A gente poderia ter elegido 2 candidatos. O Lobo Neto. Quer falar alguma coisa, Marcolino? Tá tranquilo, seu candidato foi muito mal. Inclusive, aliás, eu tava vendo a votação dele, cara. Aliás, você não votou nele, cara, porque aqui tá 0. Quem? Qual? Mentira, sacanagem. Tá só de sacanagem. Bom, mas e aí, Paulo, e você? Quer comentar aí um pouco essa situação? Porque, eu não sei, você falou que tá morando no Santo Antônio do Pelto, passando uma temporada lá, tá. E vou voltar para São Paulo. Tá. São Paulo, mas aí, né? Como é que você acompanha essa vida política? Por exemplo, essa discussão, quem tá em Facebook? Infelizmente, essas vezes... Não, internet, Facebook, eu não tenho saco. Não. O que eu acompanho é de ver noticiários, né? Ver essa coisa do essa confusão de, né, ver algumas propagandas políticas que são uma palhaçada realmente, entendeu? E enfim, É, o que eu posso acompanhar, eu acompanho. Eu gosto de ver o Roda Viva, por exemplo, tá. Ver os debates, ver alguma coisa, a parte dos debates lá, eu cheguei a acompanhar alguma coisa. Ontem, é muito, eu acompanho, eu vi o Twitter, ele sabe dessa história, adoro internet, etc. Então, uma das coisas que eu acompanho na rede, eu fico sempre, porque assim, você tem não sei quantos amigos, você fica vendo tudo. E muita coisa fica assim, eu voto fulano, eu voto beltrano, eu voto ciclano. Aí bota a matéria atacando, né? Aliás, a Marina muito atacada, eu muito defendida, nesses últimos tempos, no Facebook, né, principalmente. Aí eu escrevi assim, eu gosto de doce de abóbora. E aí? Entendeu? O que, que efetivamente quer dizer essa coisa? Quando você fala dessa questão da despolitização, né, quando você fala dessa morbidez das eleições, a gente já não tem mais o entusiasmo que a gente tinha para poder pra ir lá e votar e garantir, fazer a defesa, a discussão, parará, parará, parará. Mas isso também, de uma certa maneira, não é uma forma de que esse povo, por exemplo, quando você começa a ver os candidatos eleitos, né, você vê, por exemplo, todo mundo está aí nesse pé do Tiririca, mas a quantidade de gente que tem só um problema... Só está se cansando. Então, mas acontece o seguinte, só que ao mesmo tempo está elegendo os caras, por exemplo, que tinha problema com o tal do Mensalão, que tinha problema com não sei o que. Quer dizer, elege os candidatos também, ao mesmo tempo, são muito bem votados os candidatos que, dito que estão fora da roda. Uhum. Entendeu? Eles continuam presentes. E aí, como é que fala? Fala, Marcos, você já puxou o microfone? Não. Você vai dar... O que você quer? Ah, você já disse o lance da música. Se não, tá? Bom, então, a gente vai... Que horas são agora? Já deu? Bom, a gente vai estar daqui a pouco, então, ouvir, a gente vai ouvir uma música. Chega o Bragato, né? Já deve ter saído do banco. Vou até aproveitar e ligar para ele aqui durante a música. E aí o Hever também deve estar aparecendo. 6:30 foi o que a gente combinou para a gente contar um pouco como é que fica o PV em São Carlos, né? E como, aí vamos, quem vai entrevistar o Bragato vai ser o Danilo Moreno, que está aqui do Primeira Página. O Hever, que deve estar chegando, né? Hever Lima, né? Da Folha. Eu... Né? O Elvio Tamoio, o Marco, escrivão, né? E o Paulo está com uma cara de cansado, né, Paulo? Você está indo, eu quero agradecer profundamente. Sabe que você é uma pessoa muito querida, apesar de eu ter visto você pela primeira vez na minha vida. Já nunca te vi, sempre te amei, entendeu? Já foi. Ah, sim. Não, nunca te vi, não. É um filme do. É antigo pra caraca, bicho. É um filme inglês, isso, com a Betty, acho que é com a Betty Davis. Ah, tá. Ele usa, o Jabor usa muito. É. Não, mas o Jabor. O Jabor usa muito isso, esse jargão. Mas é o nome de um filme, nunca te vi, sempre te amei. É um filme, acho que dos anos 50. Que é a história de uma bibliotecária que conhece um cara que vai pedir um livro lá pra ela. Mas fizeram um remake aí. Exatamente. Bom, e querido, e aí? Foi Beleza, bom pra você? Ótimo, muito bom. É! Legal, prazer estar com você. Queridão, a gente tá usando a tua. Nunca consegui ter essa porrada, já faz quase 2 anos, tá? Opa, então, hoje vocês ouviram pela primeira vez aqui, que é uma felicidade muito grande. É a primeira versão, né, que vocês estão usando. Foi a versão que eu fiz pro Cidade Oculta. Exatamente. Tem uma outra versão mais recente, que é o que eu gravei no Corredor Polonês, que foi meu segundo disco, e tem uma outra mais nova, que é do Ao Vivo em Londrina, que foi um. É mais porrada essa versão. A gente tem tudo eu isso. Uns downloads aí. Ah, ótimo. Mas você vai agora lá com a Yasmin. Você vai ter disco amanhã pra vender? Cara, eu não vou ter. Não trouxe, bicho. Ele não trouxe o disco, ele não trouxe. Quer dizer, ele veio tocar. Eu sou péssimo, cara. Ele veio tocar. Um ótimo produtor dele, bicho. Mas, Paulo, um prazerzão muito grande. E, aliás, várias músicas a gente ouve todos os dias aí, a gente ouve conhecendo o Paulo, né? A gente já tá recebendo aqui a noiva, né? Tá entrando aqui a noiva já. E muito bravo, um beijo pra você, querido. Né? Paulo, tem um ouvinte já querendo falar com você. Obrigado, querido. Ó. Esse é o Bragato, esse é a noiva desejada, cara. Esse é o cara aqui. Desejada não, a noiva... Cobiçada. Cobiçada. Paulinho, obrigado então, tá bom? Vai continuar o nosso programa. O Paulo faz parte do Paracatuzu. O que nós vamos ouvir? O que nós vamos ouvir? Ah, não sei. Não tem nada. Não tem nada engatilhado. Já que você acabou de chegar, o que você gosta? Vamos ver, o Bragato gosta do quê? MPB. Mas fala algum, vamos ver. Como é fala um artista. Elis, o que nós vamos ouvir da Elis? Vamos ver, talvez ele já esteja dando alguma dica do que vai, como que você vai se posicionar o PV em São Carlos. Pensado numa música que eu dei de ideia, o Bento Equilibris. Vamos lá, o que nós vamos ouvir, Marcão? Vai, a primeira, o que é a primeira? Temos muitas coisas da Elis aqui, eu gosto de uma, posso colocar uma que eu vai. Vamos colocar Upa Neguinho, então. Upa Neguinho, vamos lá, Upa Neguinho. Vamos lá. nessa torre. Cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Bota pra trás, trás, trás. Essa porrinha cresce, neguinho, me abraça, cresce, me ensina a cantar. Eu vim de tanta desgraça, mas muito te posso ensinar. Mas muito te posso ensinar. Capoeira posso ensinar, ziquezira posso tirar, valentia posso emprestar, mas liberdade só posso esperar. Segundo o Marco, o PV em São Carlos, então, quando for convidado por A ou B, ele vai dizer: "Upa, neguinhos." Sim, upa, neguinhos. Boa tarde, Bragato. Tudo bem, queridão? Boa tarde, Elmo. Boa tarde a todos os companheiros aqui da rádio. Boa tarde aos ouvintes. Tudo bem, estamos aí. Eita, em dias pós-eleição, né? Parabéns, votadíssimo. Colocar a casa em ordem, é sempre tumultuado, somente a última semana, os últimos 10 dias foi muito corrido, mas um processo que eu acho que vale a pena. Nós estamos aí empenhados para construir, na verdade, essa democracia que nós queremos. A gente estava dizendo aqui, e o Danilo já estava levantando a bola, dizendo que Araraquara elegeu dois estaduais, o Edinho Silva e o Roberto Massafera para estadual, e o Dimas Ramalho que divide Araraquara entre, fica dividido entre Araraquara e Taquaritinga. É, mas Araraquara, a votação pesada, vota nele, acho que Araraquara, sim, Araraquara, né? E aí você Lineu, o depois terceiro colocado Massafera, 8.379. Emerson Leal, 6.920. Ou seja, foram bem votados, independentemente de não eleger, etc. Tal, mas foram muito bem votados. Pelo menos a minha. Eu não entendo absolutamente nada de coisa. Mas 10 mil votos numa cidade, parabéns, enfim. É, eu agradeço. Entendeu? São algumas votações. Pois é. Mas votações pulverizadas. E como diz o Danilo, tudo é um tiro de paçoquinha, né? Vai pouco para tudo quanto é lado e não faz ninguém, é isso, Danilo? Exatamente. São muitos candidatos. E muito deles a imprensa já sabe, porque mesmo dentro da cidade são nomes com pouca repercussão. São nomes que lançaram candidaturas para daqui 2 anos. Isso aí ficou claro na campanha. Porque não saíram da cidade também para fazer campanha, muitos deles. Então ficaram aqui para marcar o nome para 2012. Ok, só que a cidade tem que. Só que o pessoal, os políticos da cidade tem que aprender que isso aí não tá ajudando a cidade, ele tá prejudicando. Porque são 4 milhões de verba que vem por ano através de deputado estadual. Através de emenda, isso. Através de emenda. Quer dizer, 4. Fez 4. 16. Eu sou jornalista, não sou matemático. Vamos chamar o pessoal de 16. É. 16. 16 milhões em uma tirana. Concorda com essa análise, Bragato? Não, realmente, é isso mesmo, pulverizou demais. São Carlos não tem tido cuidado e as candidaturas têm surgido muito mais, às vezes, para marcar posições partidárias do que realmente para pensar a cidade enquanto representação. Nós deixamos de ter um candidato com possibilidade à medida que tivemos 10 candidatos a deputado estadual só de São Carlos. Não, mas 10, vocês estão falando, eu estou riscando aqui, inclusive. Lideu, você, Emerson Azuaite, Ulisses Salles, Eduardo Brinquedos, Ditinho Matheus, Dr. Francisco, Gustavo Pose. Gustavo Pose e o Faé, que foi impugnado. É, não está aqui nessa lista. Né? Mas chegou a fazer campanha. E também da cidade. Teve 2 mil votos, se não me engano, parece que teve também votação. E mais as candidaturas que acabam vindo para São Carlos através de lideranças locais da cidade que apoiam candidatos pelo partido de fora de São Carlos, que também levam uma quantidade grande de votos, né? A Massafera teve mais de 8 mil votos em São Carlos. 8.379. Essa pulverização de votos dificulta muito São Carlos a eleger um deputado estadual. Uma pergunta estúpida, não sei se também é delicado responder, mas quem é que apoiou o Massafera aqui para poder ter 8 mil e poucos votos? O Massafera é do PSDB, né? O PSDB local lançou o deputado Lobi Neto para a reeleição, deputado federal, e não tinha um candidato de São Carlos para deputado estadual. Então eles fizeram uma dobrada regional, o Lobi federal e o Massafera estadual. Então é aquela troca onde o Massafera provavelmente deve ter ajudado um pouco o Lobi nas cidades da região de Araraquara, e o PSDB local de São Carlos trabalhou maciçamente pela candidatura do Massafera. E conseguiram fazer 8 mil e poucos votos. Agora, aquela condição de um jogo partidário, né? Muitas vezes se faz o que o partido precisa, mas não é exatamente condizente com o que seria o melhor para a cidade. Chamou atenção, além de você, por exemplo, teve o dobro da votação do Fábio Feldman para governador. Mas, ao mesmo tempo, me chamou a atenção aqui a quarta colocação do Ricardo Jung com 30 mil votos. Né? Sim. Bastante expressivo. Nós trabalhamos bastante as candidaturas da Marina Silva, do Ricardo Young, do Fábio Feldman. Nós trabalhamos bastante a candidatura deles, porque fizemos um trabalho realmente assim, pelo que nós temos de Partido Verde, em termos de oferecer bons candidatos, nós oferecemos. A Marina Silva, essa expressão toda, esse trabalho todo, essa consistência de proposta e tudo mais. O Fábio Feldman também, um ex-deputado federal que tem história, participou da Constituinte, é um ambientalista de qualidade. E o Ricardo Young foi presidente do Instituto Etos de Responsabilidade Socioambiental, uma pessoa com uma cabeça muito para frente, muito avançada em termos de ideias, de propostas, e que seria com certeza um grande senador por São Paulo. Vocês interrompem, se vocês quiserem perguntar, por favor, vocês interrompem, que eu vou perguntar. Tem um monte de coisa. Para lá faz tempo que a gente não conversa, Brasil. Então, nós encontramos outro dia na rua, muito rapidamente, né? Ele me deu um abraço e falou: você vai votar em mim. Eu falei: ih, rapaz! Só uma questão, Bragato. Fala. Você realmente esperava esses 10 mil votos? Olha, nós tínhamos uma expectativa de ter uma votação expressiva em São Carlos. E o que era 10.800 votos. Nós tínhamos, por exemplo, a ideia de que teríamos pelo menos a mesma votação que tínhamos na eleição passada, o que já seria um grande avanço. Uhum. Porque na eleição passada de deputado nós tínhamos 5 candidatos na cidade. Dessa vez nós tínhamos 10 candidaturas, e não só pelo número de candidaturas, mas algumas candidaturas com uma campanha maciça, muito forte em termos de recurso, de estrutura, de material. Então nós sabemos que tínhamos campanhas na cidade muito estruturadas, né? Campanha, por exemplo, do Linê, eu vinha com uma estrutura muito forte, do próprio Emerson Leal, do Ulisses Salles, campanhas muito fortes materialmente colocadas. Então nós tínhamos uma perspectiva de ter uma votação expressiva e acreditávamos que poderíamos até ter uma votação maior do que a que tivemos, se tivéssemos conseguido, na verdade, concentrar a ideia de São Carlos de que precisaria talvez ter um representante, e que o Partido Verde, por precisar de menos votos, talvez pudesse chegar nessa votação. 32, né? Nós elegemos a última deputada estadual na linha de corte nossa com 37 mil votos, foi a Regina Gonçalves. A Rita foi a primeira colocada com 170 mil votos. E a Regina entrou na última vaga com 37 mil votos. Bem menos do que precisaria nos partidos grandes. O PT, né? Ou o PSDB. Precisaria de 60 mil votos para cima. E análise enquanto? Você é presidente do PV também, né? Não sou. Ah, o presidente atual é o Gerson Duarte. Tá. Eu estou na coordenação regional. Eu fui para a coordenação regional... Enquanto dirigente do PV, como é que você avalia isso que for? Aliás, deixa eu avisar os demais partidos, a gente estava combinando aqui antes de começar o programa, né? Que nós queremos trazer os outros partidos também, tá? Aliás, estamos abertos aqui para os outros partidos. E, inclusive, a gente quer trazer os dois partidos que vão fazer a disputa aí final, só que a gente está vendo isso legalmente, se eu posso fazer esse debate, que aliás, é semana que vem, né? Trazer o pessoal do PT e do PSDB aí, que estão vendo como é que vai ser feito esse convite e tudo mais. Agora, como dirigente partidário, como é que você encara, como é que você viu e como é que você interpreta essas eleições, essa última eleição? Olha, como dirigente partidário, eu vejo um crescimento muito grande do Partido Verde. Nós tínhamos, na verdade, vínhamos num crescimento orgânico, natural. A vinda da Marina Silva trouxe uma alavancada de crescimento para o PV, que não era, na verdade, o crescimento orgânico natural, e acabou puxando muito o partido na obrigação de se organizar melhor. Lógico que a Marina é um nome de grande expressão, está aí uma votação acima de 20 milhões de votos no Brasil, e nós tínhamos alguns estados bem organizados. Nós tínhamos o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o Maranhão, o Distrito Federal, alguns estados muito bem organizados para dar sustentação para uma campanha do porte da Marina. Mas nós tínhamos muitos estados onde o Partido Verde ainda não estava organizado o suficiente para dar o suporte político e eleitoral que a Marina precisava, até para ter uma votação maior do que ela teve. Então, exige hoje de todos os diretórios municipais uma grande reestruturação do Partido Verde. O partido deve realmente tomar um crescimento constante, o partido deve se organizar para funcionar e funcionar bem, mais próximo da comunidade, interagindo com os setores sociais, tanto nos municípios como também no âmbito regional e estadual. Muito bem, e aí depois do intervalo, agora que nós vamos ouvir mais uma música, agora sou eu que peço a música, pode ser? Tem uma música que chama Vento Forte, hein? Vento Forte. A ver. Vê se tem Vento Forte. Vento Forte. De quem que é? Vê com quem tem. Não consta. Não consta, não consta. Então, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer uma provocação pro Nagato. Vento Forte. Deixa eu pensar rápido. Vamos lá. Geleia Geral. Tem Geleia Geral? Geleia Geral. Nossa, eu só tenho música. Que não, só tem música que não tem, pô. Tem? Tem. Então, vamos lá. A gente vai ouvir Geleia Geral e na volta a gente vai fazer o seguinte. Antes de Bragato chegar, eu estava dizendo que Paulinho, pro Danilo, que está tendo muito forte essa coisa das redes sociais, o Facebook, etc e tal, essa coisa Marina, né? E, inclusive, tem um artigo do Azenha, que acho que eu até passei para você, que é a Onda Verde, está falando muito dessa questão da Onda Verde. Aí a provocação é uma Onda Verde ou mais uma Marolinha? E aí nós vamos ouvir, então, a música Geleia Geral, e depois, inclusive, Bragato vai dizer como é que fica o PV em São Carlos nessa disputa. Vamos lá. Um poeta descolhe a bandeira e amanhã tropical se inicia. Resplandente, cadente, fagueira. Num calor girassol com alegria. Na geleia geral brasileira que o jornal do Brasil anuncia. Meu povo, é pumba, iê, iê, boi. Ano que vem, mês que foi, é pumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi. Alegria é a prova dos nove, a tristeza é teu porto seguro. Minha terra onde o sol é mais limpo e mangueira onde o sangue é mais puro. Tumbadora na selva selvagem, pinorama, país do futuro. Do boi. É pumba, iê, iê, boi. Ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê. É a mesma dança, meu boi. É a mesma dança na sala, no canecão, na TV. E quem não dança, não fala. Assiste a tudo e se cala. Não vê no meio da sala as relíquias do Brasil. Doce mulata malvada, um LP de Sinatra. Maracujá, mês de abril. Santo Barroco Baiano, super poder de paisano, forme plaque e céu de anil, três destaques da Portela, carne seca na janela, alguém que chora por mim, um carnaval de verdade, hospitaleira, amizade, brutalidade, jardim. É pumba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. É pumba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Gloria Alva, contente brejeira, Miss Linda Brasil diz bom dia. E outra moça também, Carolina, da janela examina a folia. Salve o lindo pendão dos seus olhos e a saúde que o olhar irradia. Eba, iê, iê, boi, ano que vem, mês que foi. Eba, iê, iê, iê, é a mesma dança, meu boi. Um poeta desfolha a bandeira e eu me sinto melhor colorido. Pego um jato, viajo, arrebento com o roteiro do sexto sentido. Voz do morro, pilão de concreto, tropicalha, bananas ao vento. Paracatuzum. É, bom, a gente tá contando aqui histórias. Histórias de Hervio Tamoio, Varceni Bragato e Danilo Moreno. Danilo lá do Tijuco Preto, você falou, né? Preto. Como chama seu pai e sua mãe? Meu pai chama Aparecido Sivaldo Moreno e minha mãe Neuza Garcia Moreno. E o que eles estão ouvindo a gente agora? Provavelmente. Manda um beijo pra eles. Falou pai e mãe, beijo, tô aqui em cima na rádio, depois vou comer um bolinho de chuva. Bragato, e aí? Essa briga toda, tem gente que, ah, a Marina saiu e traiu, a Marina não sei o que, a Marina, Salazar, enfim, o que é a Marina? O que é essa? É uma onda verde mesmo ou é uma marolinha, como eu disse a pergunta? O que está acontecendo? Não tem como ser uma marolinha. Na verdade, a candidatura da Marina, ela sai dos princípios que existem, não só no partido, mas a própria Marina, né? Ela esteve no ministério, foi ministra e sentiu que ela precisava apresentar uma proposta que ela tivesse a possibilidade, além dos anseios ambientais de preservação, mas que houvesse também a parte econômica que necessária para que todo aquele programa se desenvolvesse, o que faltava quando ela estava no ministério. Então, essa necessidade de que o governo pense o desenvolvimento sustentável em todas as áreas. Desenvolvimento sustentável não é coisa só de ambientalista, é coisa para todos os setores. É para educação, é para saúde, é para saneamento. Todos os setores têm que estar interligados com esse pensamento do desenvolvimento sustentável. Sustentável. Então eu acho que a Marina, ela trouxe, na verdade, nessa candidatura, né, um viés importante. Eu acredito que ela deu uma qualidade muito boa para a discussão, para o debate, embora nós tenhamos sempre aquela ideia de que é quase um plebiscito entre o partido A e o partido B, os maiores partidos que já são governo. Ela trouxe uma outra possibilidade, uma outra perspectiva e está aí uma votação expressiva, porque muitas pessoas buscam, na verdade, uma alternativa com propostas que sejam propostas para um futuro melhor. Então não é uma marolinha, com certeza é uma onda verde. A Marina trouxe essa condição para o Partido Verde e agora nós temos que trabalhar isso em cada local, em cada cidade. O Partido Verde tem que se organizar para levar adiante essa proposta de forma consistente, chamando os setores da sociedade, pessoas significativas, independente de partido político, para participarem das principais discussões, dos principais temas de debate que nós precisamos fazer com a nossa sociedade. Tá, e aí aquela já que a provocação aqui não para, né? Aquele dia que a gente para, eu tô indo no banco. Você sabe que o Bragato cuidou da minha conta bancária a vida inteira, por isso que eu tô bem pra caramba. Pelo menos não deixei vazar. Aí eu tô indo pra uma banca e a gente para, isso faz mais de anos. Aí eu tomo um café, ele me pagou o café, inclusive, né, na banca. Como chama a banca ali do lado do banco? A banca lá do Romualdo, do Banco Itália do Romualdo. Aí ele me pagou um café, eu falei assim, e aí, o meu caro Bragato, significa que teremos uma terceira via nessa cidade? É isso, né? Que é a minha provocação que eu fiz, que é mais ou menos o que você está dizendo que está acontecendo isso nacionalmente. Sim. É isso? É isso. Porém, no sábado ou no domingo, eu comprei o Estadão, né? Fazendo propaganda. O Cidadão me patrocina aqui, família, né? Uhum. Mesquita. Eles bancam aqui. Comprei o Estadão e leio uma matéria no Estadão da caminhada do Serra, não, isso no domingo. Na caminhada do sábado no Serra, é isso? Você leu isso também? Uhum. Que com a Gabrilli lá, que com o pessoal do como que é o nome dela? Mas enfim, na caminhada do Serra, de encerramento da campanha, o presidente estadual do PV estava presente se encontraram e o presidente do PV diz assim: na segunda-feira estaremos juntos, né? Isso no sábado. Minha pergunta, é isso mesmo que vai acontecer? Que pergunta desgraçada, né? Olha, até me surpreende, né? A primeira informação que eu estou tendo nesse sentido, me surpreende porque essa discussão vai ser tratada a nível nacional. O Diretório Nacional deverá se reunir, o Grupo da Marina hoje tem uma importância muito grande nessa direção dos caminhos do Partido Verde. Todos os estados devem participar dessa discussão, né? O âmbito é nacional e eu não vejo nenhuma definição prévia, não, né? Tá. Nem para o lado do Serra, nem para o lado da Dilma, muito pelo contrário, eu vejo muitas pessoas defendendo dentro do partido que uma vez que a Marina e o Partido Verde trouxeram uma proposta diferenciada e uma alternativa que não era nem PT nem PSDB, que de repente deveria manter essa postura e não se aliar a nenhuma das duas posições e manter, na verdade, a proposta original do Partido Verde, que não está contemplada em nenhuma das propostas dos dois outros partidos. Porém, essa definição vai sair, acredito que antes do que anunciaram, de 15 dias, dentro de uma semana, 8 dias mais ou menos, da direção nacional do Partido Verde, para que haja uma unidade do partido e que o restante do partido em todo o país possa seguir essa orientação. Não vejo ainda nenhum sinal de proximidade com esse ou com aquele candidato, não vejo essa possibilidade. Talvez no embalo, no momento, talvez na proximidade da campanha onde eles estavam lá, ou talvez se foi o Maurício Brusadinho, que é o nosso presidente estadual, tenha manifestado algo nesse sentido. Você viu isso também, Daniel? Mas é muito precário qualquer afirmação dessa, porque realmente a discussão será muito maior do que uma colocação de rua local e no nível do estado de São Paulo. Bragato, agora uma pergunta, uma curiosidade. O PV está preparado para assumir a posição que ele mostrou nessa eleição, a terceira força no país? Ele está preparado para isso? É nesse sentido que eu digo que o Partido Verde, ele precisa se reestruturar para poder atingir a dimensão que teve a candidatura da Marina, né? Eu ainda vejo a Marina maior em termos nacional do que a própria organização do Partido Verde. O Partido Verde tem que agora se estruturar, se organizar em vários estados onde não estava organizado, não tinha densidade eleitoral suficiente para a candidatura da Marina, não tinha candidatos a governador, a senador, em muitos estados, no porte, para poder estar junto com a campanha da Marina. Então, mesmo a nível, no nível municipal, o Partido Verde vai ter que avançar. Eu vejo assim, por exemplo, pego o exemplo de São Carlos e da região que eu coordeno. Nós temos várias cidades para organizar o Partido Verde. Em São Carlos, desde aquela época em que o Elvio sinalizou para mim que tinha uma perspectiva de Partido Verde, que eu fosse conhecer o Partido Verde e tudo mais, e isso acabou acontecendo, logo em seguida nós saímos candidato a prefeito em São Carlos, 2004. Fizemos, na verdade, essa alternativa, essa proposta diferenciada em 2004, como candidato a prefeito na cidade de São Carlos. Em 2008, tivemos uma composição e fomos crescendo com o partido até esta eleição com a candidatura de deputado estadual pelo Partido Verde. Porém, daqui para frente, nós temos que avançar com o partido. Principalmente, e eu entendo assim, na organização do partido junto à sociedade, junto à comunidade, junto aos setores vivos, às representações vivas da sociedade, de outros segmentos que não são partidários, mas são tão importantes para serem chamados para o debate municipal, estadual e nacional. Então eu acho que esse avanço nós precisamos fazer para que a gente possa realmente, numa próxima eleição, ter estrutura suficiente, né? ter organização suficiente para conseguir estar disputando o governo federal em condições de vencer. Só uma coisa, eu tenho que cortar porque nosso tempo tem um minuto, mais ou menos, né? 30 segundos para a gente encerrar. Ah, é rápida a coisa que você vê. Aliás, precisa voltar mais. Quando você fala que eu fiz essa análise lá contigo há bom tempo, já uns 10 anos. Isso, depois, isso. Não sei quando. Inclusive, como um sociólogo, né? Que sou, etc e tal. Tem uma coisa que me chama a atenção que, infelizmente, não vai dar pra gente falar aqui, porque, assim, a pesquisa apontava quanto pra Marina? Em torno de 12%. Até as últimas semanas. No total deu 23, é isso? Quase 20. Quase 20. 19. Ou seja, então significa que tem 8% aí, que não é... Você já falou que a Marina é maior que o PV e uma votação que Tá bom, eu parei. Não, tô sacaneando. Já deu. Então, não, então assim, tem aí 8%, uma margem de 8%, a 10%. É que eu olhei pra você e lembrei que a hora acabou. Então não vai dar tempo pra gente falar. Bragato vem. Então, só pra encerrar já o seu último meio segundo. Desculpa, obrigado, Danilo, tranquilo, né? Da tua participação. Que você viu que é meio confuso. Sim. Aliás, você precisa vir mais, viu, cara? Tá aberto, porta aberta. O programa é seu, inclusive. Tem que vir mais, inclusive, pra falar do jornal e tudo mais. Esse bem, não é convite da boca pra fora, não. 30 segundos, Bragato, pra você dizer a sua posição pessoal, e aí a gente chama você pra outros programas aí mais pra frente, pra gente falar um pouco mais do PV, enfim, da sua posição pessoal em relação a essa conjuntura total. E aí a gente encerra o programa. É, eu acredito, assim, na minha posição pessoal, eu entendo que o Partido Verde deva manter a sua linha, a sua proposta. É, não dá pra contemplar, na verdade, o que nós pretendíamos em termos de governo, nem no governo do PT, nem no governo do PSDB. Lógico, pode ter aproximação, pode ter discussão, pode ter abertura dos demais partidos para que contemple as propostas que o PV está trazendo, mas isso vai ter que ser muito discutido, muito debatido. Nós não estamos atrás de cargos. Nós queremos discutir qual é o projeto para este país. É isso que nós queremos discutir com eles. Muito bem. Obrigado, Bragato. Um abraço. Do atraso, obrigado, aliás, desse tratamento insólito que vocês têm quando vem aqui, né? Obrigado e vem mais. Aliás, acaso a gente pode. É só avisar e Danilo, vamos combinar o seguinte: Danilo já faz parte do programa, então. Então, você só. Quarta-feira, não precisou fechar. Primeira página, amanhã, qual que é a grande notícia? Talvez seja que a do Ulisses. O Ulisses talvez ocupe uma vaga na. Ulisses Salles? Ulisses Salles talvez ocupe a vaga no. Na Assembleia. Muito bem. Eu não conheço o Ulisses já está convidado a vir ao programa, então o Newton também está convidado todos. E aí vamos ver agora como é que a gente vai fazer para burocraticamente poder realizar essa conversa semana que vem entre PSDB e PT aqui, né? Querido Bragato, muito obrigado de novo, porque realmente você sempre atende, né, cara? Estava lá no banco. Eu que agradeço, só desculpa o atraso, porque realmente eu tinha horário para sair do banco e não conseguia chegar antes. Muito bem, obrigado, gente. A gente volta semana que vem, quarta-feira. Beijo, tchau! Para catsum, para catsum, para catsum, para catsum.